plans, Ruby 67. 670, standby to clear. Standby, Ruby 670. Afirmativo 2710, mas essa manobra vai ter que ser efetuada com a torre OK 2710. É problemas técnicos? Afirmativo, qual a verificação do INE? Sim, a gente vai informar aqui a Infraero para verificar a posição do senhor do Pátio 3. Chame a torre 1895, azul 2710, para reingresso na pista e ingresso novamente no Pátio 3. 1895, obrigado. Para a média 06, agora 0093. Sim, agora pode reiniciar. Guarda. Eco Delta Fox Trot, aguarde com a Siri. Uber 7 no 0, na escuta? Opa, na escuta agora, Uber 7 no 0. Gente que vai retornar pro pátio, aguarde só mais um minuto para ingresso na pista. Salvador, boa noite, 65, para ataque. POB 1973, autonomia 3 horas, alterna Uberlândia. 65, táxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro 1020, 1865. 1865, táxi à direita via Índia, ponto de espera 0, 2895, 1020. Para ataque, aguarde para o táxi, azul 2703. Voo 1093, reautorizado, táxi via parte principal Índia, no ponto de espera chame novamente, chame torre 118.95, ajuste 1020, voo 1093. Via parte Índia, quando o Bruno chama 1895, com 1020, voo 1093. Azul 2703, táxi autorizado, via Pátio 3, Pátio 1 no Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 1020, azul 2783. 31 no Índia, ponto de espera torre, cara, tá bosta, 2703. PAN 3153, remoto 14, autorizado por estacionamento, chama para táxi. PAN 3153, está na posição 4, na ponte 4. Ponte 4 ou na remota 14? 25 decimal 1, obrigado, bom dia. Sim. Então, para o seu pushback, tá 3153. Boa noite, 65, ponto de espera, dá um número pronto. Gente, boa noite, 65, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, noite, 65. Juno 963, decolado aos 39, controle 1208, tem um bom voo. 208, boa, não tava minha tribo, ó. 963, boa. Boa, no 963, contato radar na decolagem. Só me manter nível 360, direto Leda, 1963. 360, Leda, 963. Salvador, muito bom dia, Gol 0093, um ponto esperado 10, pronto, agora no 1. Fiat Gol no 093, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Mantém. Fiat Gol no 649, tá livre. Da Oceanair, Ocean 6211, receive center has cleared you to fly direct to Sargel position. Roger, Sargel intersection, we have cleared Ocean 6211. Roger, direct to Sargel intersection, Ocean 6211. Adding Sargel intersection, very good, thank you, Ocean 6211. Azul 4958, para 2 mil pés, direto Duna, Libre LS, pistão no zero, reporta estabilizado, localizador. 2 mil Duna, reportagem estabilizado, 4958. Localiza Duna, direto com 649. 2 na aproximação, voo apelo, 649. Então, voo apelo ainda, 649. Pode voar Duna, passarela? 3 na aproximação, ICAP, o 2229. Sou 3153, já está totalmente pronto, portão 04? O 3153, totalmente pronto. Pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia de nós. Boa noite, 65, autorizado a decolagem, pistão no zero. Claro, vai. 6 milhas, vai reclamar para você. Ocean 6211, Signal Receive Center, frequency 125.1. Receive Center 1251, bom dia. Bom dia. Cancela o meu golfe. 1093, alinhar e manter, abster 10. Alinha e manter 10093. Autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020, chile 6225. São Salvador, Mike X-Ray Bravo. Mike X-Ray Bravo, aguarde. UB670, read back please. Ok, UB670, request a Mike Romeo Oscar Charlie, flight level 320. After that, we're going to do the Momo departure, NISA, N-I-D-S-A, Upper Zulu 9, the Katsu, and that's the Mike Naremus Sierra, and Upper Amber 323, the Mike Quebec uniform. After departure, left turn, squawk 1540, and contact departure on 120.8, Ruby 670, we have golf at gate 11. Only the transition is NITA, November India Delta Sierra Alpha, and the squawk code is 5140. 5140, November transition November India Delta Sierra, 670. Read back correct to Ruby 670, call for pushback and setup. For call for pushback and setup. Chegamos, já estamos na flor de volta de trás, só duas vezes. O Airbus da Avianca está passando sua cauda dentro de mais alguns segundos, assim que o mesmo passar a cauda, autorizado para o estacionamento, chama para o táxi. Após a Avianca, está autorizado o porta táxi, está fazendo o 158. Está na escuta, o 58. 649, está próximo a fila, redução 1800. 200 já, 190 agora, vou 649. Areto 2229 passa 8 mil para 5 mil, desce para 3 mil pés, redução 200. Redução 200, nós descendo para 3 mil pés, passaredo 2229. Controle, bom dia, Papa Romeu, hotel Romeu Golfo. Hotel Romeu Golfo, visual litoral na chuta do controle, altímetro mísseis. 2020, mantém escuta permanente, hotel Romeu Golfo. 93, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 049. Autorizado a decolagem, no zero, Godoninho, 93. Frequência 25, décima 1. 25, ano, agora 963, obrigado. Eco Delta Fox, livre acionado, página 5, e chame pronto para o táxi. Vou falar pronto para o táxi, vai ser para o Fox. só um minutinho. Confirme a aeronave que tinha me chamado anteriormente no reboque, é o Mike, e eu não copiei o restante da matrícula. Mike X-ray Bravo. Mike X-ray Bravo, prossiga por gentileza. Você está com a ação de reboque, aqui do passo 3, 2, 10, para o passo 1, no dia de dia. Gente, 2783, bom dia, mantenha a ponta de espera. Somente pronto. Autorizado início do reboque, chama para ingresso no pátio principal, Mike X-ray Bravo. Chama para ingresso no pátio principal, Mike X-ray Bravo. Alpha X-ray Serra, prossiga para a gentileza para o sol. Gente, é o número 2 no reboque, Alpha X-ray Serra. E leva subindo ao 360. 49 completa a aproximação, né? Porque o preset 5 milhas à frente, Alfa Tango 72, torre 1895, bom dia. 181, não confirma. 1895. 1845, obrigado. Torre 229 da Passaredo para 2 mil pés, livre LR, redução 1970 nós, chama estabilizado. Para 2 mil pés, chamará estabilizado em LR, 2229. 3, está com 150, não perdi. 3 horas e 20, campinha. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 020, está 3153. Direita Índia, no ponto de espera, torre, com 2020, está 1649, continua a aproximação. A TR da Azul tocando a cabeceira 1-0, número 2, aguarde pista livre. Aguardando 1649. Gol 1865, passo no 60, chama agora a Recife, frequência 128, decimal 8. Recife 128, decimal 8, boa noite, 65, obrigado. Azul 4958 no solo aos 49, agilize a liberação à direita, solo 121 decimal 9. Viva Eco, após chamar o solo 219, Azul 4958. Está estabilizando no localizador, Passaredo 2229. Luna completa LS, torre 1895. 118.95, muito obrigado. Alfa aqui no pátio 3, no pátio 3 fica atento aos sinalizadores e também atento à aeronave rebocando no pátio 3. Alfa Kilo até atento ao validador no sentido tanque, né, amor? Pouso 1649, Torre Salvador, Passaredo 2229. Final da pista 1-0, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda a pista livre, Passaredo 2229. 2229, aguarda. Confirmo, agora sim, de imediato, 140 graus, meia dúzia de nós, do Eco Delta Fox. O Azul 2783, para informação, estimado de mais um pouso somente após ser autorizado a alinhar. Uno 649 no solo 51, libera à direita, solo 121 na decimal 9. Solo 093, passa o número 0, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8. Recife agora 1288, obrigado, tenha um bom dia. Tem bom voo. Controle, Papatão, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox. Decola 17 na sua escuta para voar direto Siri, atenção para o nível 065. Direto 065, vigilância, Delta Fox. Fox, direto Siri, 065. Passaredo 2229, o vento 140 graus, 109, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, 10, passaredo 2229. O Azul 2783, visual com a TR da passaredo, final da 10. Após a passagem, autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. O Azul 2783. Número 649, ingresso Juliette, portal 07. Bom dia, pronto para a Copa. Autorizado Recife, nível de voo 330, via Persolono 7. Subida pouca transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem pistão no zero, código 5153 e o controle em 120, decimal 8. O seu correto, chama para posicionamento. Fala, passarelo 2229, ligou? Passarelo 2229, tá autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2229. Da Rota. Bom, tá livre. Fala, Mike, estou aí bravo? Mike X-Ray Bravo, aguarde para ingresso no pátio principal. Ok, aguardando. E o 5973 é o solo novamente? Prossiga, você escuta? Checkerinho estimado para pushback? Eu acredito que 10 minutos. 3? 10, sua Tá ok, sim. Alpha X-Ray Bravo, qual a sua posição no pátio 3? Alfa 2 Sierra, posição 3 Romeu. Sim, Alfa 3 Sierra, autorizado o início do reboque, já para ingresso no pátio principal. Alfa 3 Sierra, chamar para ingresso no pátio principal. Alfa 3 Sierra, vou pedir a gentileza para a senhora agilizar, tá ok? Que a gente está com um movimento um pouco intenso agora nesse período da manhã. Alfa 3 Sierra, agilizar. Alfa 2229, ingresso Juliette, remota 12. Juliette para 12, 2229. Controle Guadalho Azul 2, 783, na árvore. 2783, bom dia, sobre mantém 180, direto posição elefa. 2783. 7, direto posição elefa, então está liberado da restrição esse. 05? Positivo, 05. 05, ciente. O ADR da passarela está passando aí à sua frente. Autorizado até o portão 5, Mike é que foi bravo. Ok, autorizado até o portão 05, Mike foi bravo. Informe ao término do reboque, é que foi bravo. Ok, informar o término. Aviador 125, autorizado decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 13 nós. Autorizado decolagem pistão no zero, 153, autorizado alinhar e manter após a rolagem do Airbus do avião. Alinhe e manter até a frente, Atena 6225, decolado aos 1000, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle em 120, decimal 8, 6225. Controle Salvador, Xandé 6225, bom dia. Xandé 6225, contato radar, após 2000 pés, voo Elefa para 380. Após 2000 pés, direto Elefa, nível 380, autorizado 6225. Salvador Azul 2783, está ajeitando o desvio à direita de informações. Azul. Força 01, apoderado pé. Azul 2783. Prossiga 2783. Ajeitando o desvio à direita de informações, que é aproximadamente 5 milhas. Gente, após voo Elefa 2703. Gente, para desvio Elefa. Report for taxi. Grand Pushback has started. Report for taxi 670. Okay, Delta Fox, está na descida. Reportando voo para Delta Fox, Delta Fox de tráfego, Senegal 020, reporte visando o nível de voo 045. Direto do destino, 2783, ainda está mantendo o desvio. Após desvio, direto. Gente, após desvio, direto do destino. Controle o Salvador, Xandé 6225, efetuando desvio, proa 250. Xandé 25. Fiz 153, decolado ao 04, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208-3, 153. Salvador 203-153, cruza 2000 para 360. 2053, contato radar na decolagem. Tudo para nível de voo 360 via da EL. 360 pode ser direto Leda? Sou direto Leda, tá 3153. Direto Leda, tá 3153. Papá, para o Vember Oscar Romeu, poderia confirmar o horário da notificação? Amém, guarda aqui, já próximo, já estou, retorno demais. Farol Romeu, Delta Romeu Golfo, mantém a linha do litoral, reporte no farol de Itapuã. Botará farol de Itapuã, Delta Romeu Golfo. O Xandé 6225 retornando a rota na proa de Leste. Elefa 6225. Elefa 6225. Salvador, Alfa 23, finalizando a revolta na posição 01, Graça, bom dia. Bom dia. Alfa 6570, 1 minuto para cópia. Tudo fica. Alfa Tango, Eco Delta Fox, conforme seja mais por. Meu pé, pronto para qualquer. Autorizado Salvador Valença, no meu pé, sai no corredor Axé, curva direita, pista 17, 01054 é o código, 1208 é o controle. 1-0-1-5. Copiada no 015, hotel meu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, chama a torre, 18, decimal 95. Hotel Romeu Golf, chama a torre. Acionamento, táxi e decolagem agora com a torre 11895, tem um bom voo, November Oscar Romeu. Juno 020, está presente, tem livre autorização para cruzamento final da pista 10, reporte liberando com o Pronorte. 1-0-2-0, autorizado cruzamento da pista 1-0, retorne em mar Hotel Romeu Golf. 017, código 5157 e o controle no 208. Carmes 570, está autorizado para o Recife, nível 350, viaja pelo 17, decola curva esquerda na Fucara Caju, 5157, código e o controle 1-208. Correto, abre seu cargo, chove para puxa estacionamento. Tá. Tráfego Salvador, bom dia, tá? 3597, antes da informação. Hotel, posição meia dúzia, solicita Brasília, nível 360. Aguarde copiar Brasília, o 3597. Aguardando, tá? 3597. Ground, Ruby 670, is ready to taxi, a beam gate 11 with hotel. Ruby 670, clear taxi via Apron 1 Ninja, on holding point, contact tower 118.95, altimeter 10020. 1020, Alpha India, holding point 10.1895 when ready, Ruby 670. Hotel Romeu Golf, reporte na curta final para Rimar. Reportará a curta final, Hotel Romeu Golf. Azul 273, chama o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 2000.0. Azul 2753. O Rio 5973, quanto você está chamando? Rio 5973, autoridade, já aproveitar. Meu Golf, pouso por conta e risco na RMAR, o vento no aeródromo 140 graus 149, reporte solo controlado. Reportará no solo controlado, Hotel Romeu Golf. 95. 1251-3395, San 3153. 7 aprovado Brasília, nível 360, via Brasil 97. Decola da saída Arbor, transição Alefa. Primeira curva direita, sair transponder 5156 e controle Salvador 20.8. TAM 3157. Correto, sobre o posicionamento. Semana aberta. O voo 1759 seria já possuindo a autorização? Barulho? Já tenho sim, o 1759, pronto, cópia? Pronto, cópia, pronto. Autorizado Guarulhos, 360, via Pesolu no 0, Taubaté. Subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva, direita, após a decolagem, pistão no 0. Código 5172 e o controle 1208. Tower Ruby 670 is ready at runway 10 for departure. Controle de saída 120.8, nosso transponder 5172, voo 1759. Nós estamos na remota, porém não tem indicação de localização aqui. Ah, posição 2 Lima. Gente, no 759, cotejamento correto, chama para posicionamento. Chama para posicionamento, voo 1759. Solo Salvador, muito bom dia, Rio 989, seguinte do hotel para Fortaleza 390. Mano, bom dia, prepara a mão, me aguarde, cópia. Bom, aguarda, 989. Somente pronto? O que você fizer, solo? Pronto para iniciar imediato? Imediato. Estou autorizado para chegar aqui a acionamento, coordenação com a equipe solo. Tem um 727, só retaguarda, Chamo Taxi. Chamo Taxi, retaguarda, Chamo Taxi. Rio 5973, 4PB, 326, alterna Recife. Alterna Salvador. Gente, Rio, será o número 2 no táxi? Devido a cumprir o mesmo perfil de subida do Boeing 767 com performance superior, aguarde o início do procedimento. November Oscar Romeu, bom dia, livre acionar parte 5, chame pronto para o táxi. Airborne at 14, come off, Salvador departure 120.8, have a nice trip, sir. 20.8, 670. Need with you at 1500 for 320. 70, copy 5150. Momo, transição, Froti. Controle Salvador, 120.8. Responda 5-1-5-2. Ruby 670, left turn now for 290 to intercept the course for the Momo departure. Momo 20, Respond 8-5-1-5-2, o transponder, o Rio 98-9. Rio 98-9, cotejamento correto, chama para feedback o acionamento. Reporta para o acionamento, 98-9. Alô, Salvador, bom dia, 3-5-1-7. Posição 6-12, só para pushback o acionamento. 3597, autorizado para o acionamento de um táxi. Autorizado para o acionamento da 3597. Tem as condições visuais nos corredores, Senegal no 021. É a próxima rotatória ou visual com cálculo. Bravo 6-0 para o táxi, tem 4 a bordo, 2 horas e 50, alterna Salvador. Roger, livre táxi e ainda até o ponto de espera, quando lá torre 1-9-9-5, a gente 1-0-2-1, obrigado, meu voo. 0-2-1, táxi e ainda o ponto de espera, 2-0, lá torre 2-8-9-5, na carga mais 5-7, obrigado, bom dia. 5973 segue o Robson no ponto de espera 2895-621, bom voo. Ponto de espera 1895, obrigado, 1021. Chega, Rio. Solicitar acionamento na posição do anterior do track. Autorizado o acionamento, sempre puxa. Número puxa, na 2-1. Bom dia, Absa Cargo 6570. Autorizado a alinhar, decolar, pista 10, vento 1-40 graus, 109. Ajuste está variando em 1020.9 e 1021. Por enquanto, 1020.9. Sim, 1029, a linha decola na 0, Absa Cargo 6570. E o 5973 está pronto? Salvador 64. Então, da frente da informação, ativa a autorização, Porto Seguro. No 649, sua foto? Pronto. Obrigado. Nível 360 para Porto Seguro. A cola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Bidev. Após Bidev, sai com sua moto. Controle 120.8. Transponder 5402. 360, Porto Seguro, fila da El, Leda, Bidev, conforme rota 208 ao controle. Passa no controle, transponder. Tira a curva direita do comando aéreo. Vai, 649, chama para o pilotamento. Calma. Parou, puxa, pushback, o Rio 989, faz carga. Vamos utilizar o pushback, finalmente, chama o taxi. Vamos para o taxi, 989. Paulo Salvador na escuta do Papo Romeu, Mike, Yankee, Juliette. Papa November, o meu táxi autorizado até a Papá, reporte para ingresso da pelagem. 670, are you making a deviation? 670, now we're heading direct hot blue now. Roger. Chibai, can't you do that, Chibai? Yes, not right. 65, if I never want to fight, that's not for fight. One two six decimal 85 if unable, 125 decimal 45. Essa 6570, contato radar de colagem, sobre nível de voo 350, direto do Jamo. Direto do Jamo, final 350, o 5973, autorizado a decolagem 140,2. Decolagem, Aparecida táxi, POB 1971, autonomia 3 horas e 30 minutos, alternativa confins. 3597, siga via Índia no ponto de espera 1 noite 1095, assiste na 0218. Táxi via Índia, chama 2 noite 1095, da 3517, bom dia. Mike Yankee Juliette, é o solo rotando? Na escuta, Mike Yankee Juliette. Confirme sua posição? Remota 13 do Pátio 1. Reboque é até o portão 9, não é isso? Positivo. Autorizado, feedback, reboque, forma o término. Ciente, ministério, reboque, na sequência, informar o término. Bom dia, passarido 2223, qual o céu, permissão, vitória da conquista. Bom dia, passarido. Pronto, copa. Autorizado, vitória da conquista, nível 80. Minha cola da pistão na 0, primeira curva esquerda. Saída arbora, após arbora, eleva. Após eleva, conforme a rota. Controle 120, decimal 8. Transporta 5165. Certo, Jamo, 330. Decolar, pistão no 0, vento 140 graus, 109, ajuste no 021. Carregal do 021, autorizada a decolagem, ainda 10, 3597. Papa, Papa, November, Oscar, Romeu, decolando 24, chame controle, frequência 1208, até a volta. Opa, 208, November, Oscar, Romeu, graça. Liga ainda para o ponto de espera. A torre 1895, ajuste no 021, bom voo. Via Índia, mandando ponto de espera 1895 no 021, obrigado, bom trabalho, 9891. Tu poderia prova direta para Valença? Você vai achar eu irá manter meu pé até o destino? Afirmativo. Autorizado direto Valença, reporte afastado 20 milhas de Salvador. Quando possível, como se estimar de boa. É. Chamará a 20 milhas de Salvador ou aos 40 dessa estima de pouso. Cabo no 040, no Zeverso Romeu. Ásia 6570, chame o centro Recife, frequência 2000, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 2685, alterno 2546, a 6, 7, 7. Aí, Salvador, bom dia, da 3517, passa 2000 na árvore, né? 25 no 7, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Elefa. Ok, curvando à direita, direto Elefa, subindo para o 360, para 357. Vou chegar, 9970. Teresina. Pronto, copy. Pronto. 320 autorizado, Teresina, Verifone Zulu 20. Vou da pista 10, saída Momo, transmissão Menin. Controle 120 decimal 8. Transfone 5164. 20320, Teresina, Pesuru 20, pista 10, Momo Neninho, 2085. 5164, para o flexionamento. 5164. Ponte Alemã, que cheque trem de fábrica, pista no 7, pouso autorizado, 140, uma 12, pista molhada para úmida. 7, o trem fixo do Lote de Alemã, curto final, no 7. O 5973, chame centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 265 ou 2545? Paulo Salvador, Mike 500 e Juliette, informando o término de rebote no gate número 9. Gente, Mike 500 e Juliette, bom dia. Graças, bom dia. 198, 1-1, decolado aos 2-9, controle Salvador, frequência 1-2-0-8, Goiás. 208, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 9811, cruza 2000, inicia a curva esquerda na subida Momo. 9811, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, autorizado direto Cogvo. Direto Cogbu, subindo para o 390, Rio 989. Alfa Romeo, direção ao meu, não é tráfego conhecido e informado, autorizado diretamente da coordenação. É 35 no site do Chame Centro, resiste frequência 1238, alterna 2600. 735 no site, bom dia. Atividade Romeu, prossiga. Uma atividade Romeu, decolou de Serra em Jack Windia, com destino Serra em Jack Windia. Está interceptando a rodovia via aeroporto para sobrevoo na mesma. Ainda não tem a altura correta de sobrevoo. Uma atividade Romeu vai se aproximando do seu aeródromo. Atividade Romeu, mantém a condição de 10. O QNH 1021 com o filme UPAB. 2 no POB, alocado 0115, Mike Lilete Romeu, informa na, na rotatória, Mike Lilete Romeu. E para o controle? Patango Eco Delta Fox, mantenha condições visuais, nível de voo 055, QNH 1021. Confirme o PAB e o tipo de equipamento. Azul 4981, nossa identificação, autorizada a chegada a Bonsky. Desça para 4.000 pés. QNH 1021. QNH 1021, vai descer 4.000 pés, dentro do corpo. Tive a mesma liberação para as restrições da chegada bom? 34981 é o número 1 na aproximação. Gente, livre as restrições agregadas para a aproximação. Rio 9891. Chame o centro Recife. Frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. 12685, alterna 12545, Rio 981. Geral, correndo com a equipe de Solo, tem um Boeing da Gol à sua esquerda, o NCS simultâneo. Chame pronto para o ataque. Gerente, coordenado. Estou na sete com o solo. Prossiga. Quando iniciar o push, correndo com a equipe de solo, fará simultâneo com o esperado à sua direita. Afirmativo, senhor.